Então, uma boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Não dá para deixar de falar, de comentar isso, né? Que quando nós vemos em tantas casas espíritas, as mocidades estão diminuindo. A frequência do jovem na casa espírita vem diminuindo em várias casas. E aí nós vemos que uma casa tão nova tem um grupo que já está crescendo junto com a casa. Então isso é algo que todos os que estão envolvidos no trabalho desta casa devem apoiar muito, mas muito mesmo. Ver nos jovens que estão aqui como filhos, companheiros de evolução e incentivá-los muito. E os pais trazerem os seus filhos, incentivarem, porque realmente a continuidade da doutrina, ela depende dessas novas gerações. E mais importante ainda, somos nós, os que estamos há mais tempo na doutrina, demonstrarmos o valor que a doutrina tem na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas se afastam do Espiritismo porque elas percebem a falta de consistência entre o discurso e a ação. E é onde nós erramos quase todos os dias. Mas que também ninguém se alimente de culpa, de remorso destrutivo, porque isso não resolve. O que resolve é a gente se renovar a cada dia. A gente acreditar no potencial que os Espíritos dizem que nós temos de evolução. Porque todos nós somos seres perfectíveis. E estamos todos na busca desse item extraordinário, felicidade, que todo mundo acha que sabe o que é, mas que na verdade ninguém ainda encontrou plenamente, porque nós alternamos momentos de felicidade com momentos de infelicidade. Se soubéssemos o que é a felicidade realmente, talvez não sentíssemos a infelicidade passageira que vem. Vamos nessa tarde, então, refletir sobre algumas ideias relacionadas, então, ao tema Regras de Felicidade. Não é um manual de autoajuda, não é nada muito fácil explorar essas regras, porque, como nós vamos ver, é algo muito trabalhoso. Porque o prêmio é muito grande também. O resultado da aplicação dessas regras para alcançar a felicidade é tão grande, que a gente não conquista numa vida só. Por isso que nós podemos trabalhar, e vamos fazer isso nessa tarde, com a ideia de felicidade em dois significados. Um mais imediato, mais próximo a nós, e uma felicidade que nós ainda estamos para conhecer. Essa felicidade maior, nós intuímos, nós trazemos dentro de nós a ideia de que ela existe. Por isso que nós estamos, ao longo de muitas evoluções ou muitas reencarnações, buscando esse item na vida. Ser feliz, usufruir da felicidade. Mas antes vamos aqui ver uma informação interessante, né, que a ONU promulgou um tempo atrás aí, que o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. E aí eles convidam as pessoas, olha, foi criado em 2012, para reconhecer a relevância da felicidade e do bem-estar como metas universais e inspirações para políticas públicas em todo o mundo. A gente pode avaliar todos os governantes do mundo e também os governados como todo mundo com nota zero nesse item. Porque em 3 anos a gente continua vendo muita infelicidade no mundo, não é? Essas notícias que nós temos tido recentemente, esse problema dos refugiados, essa onda migratória para a Europa, isso é algo assustador, que vai mudar muito a nossa história, vai mudar muito as relações internacionais. Nós vemos que as pessoas não estão muito preocupadas com o bem-estar, a felicidade das populações. Isso é um fato, né? Estou repetindo algo que todo mundo já deve saber. E nós vemos que aqui no nosso país também isso não está sendo uma preocupação muito grande de políticas públicas. Não vamos discutir política partidária aqui, mas nós vamos constatar um fato. Poucas pessoas trabalham realmente pela felicidade coletiva. Porque quando dão alguma coisa, se espera muito em troca. Porque, infelizmente, o homem ainda está nesse nível, nesse entendimento, ele não compreendeu uma regra básica. Trabalhar pela felicidade do outro, que é um fator que gera felicidade para nós, ele só funciona perfeitamente se não houver interesse. Aí nós criamos felicidade. Quando há obrigatoriedade de trocas, de imposições, de controles, de determinações, se quebra ali a possibilidade da felicidade. Então, o que nós observamos hoje, do que se faz muito em muitos setores, nós vemos que as pessoas estão sendo cada vez mais pressionadas, cobradas, exigidas, e vai sobrando menos tempo, menos disposição, menos dinheiro, menos vontade para se buscar a felicidade. E nós vemos que hoje o mundo prosperou muito, a nossa sociedade mesmo deu alguns avanços, aí, alguns degraus aí, econômicos, mas continuamos quase todos ainda nos debatendo atrás dessa felicidade. Por que não alcançamos ainda, né? Porque talvez falte isso que eles propuseram lá, né? Reconhecer a relevância da felicidade e do bem-estar das pessoas. E é por isso que tem tanta infelicidade no mundo. Porque as pessoas não reconhecem que esse é um bem importante, que isso é algo fundamental, que nós temos que garantir isso à vida das pessoas. Eu vi há pouco tempo aí uma pessoa falando a respeito de um patrão que exigia demais ali da equipe, que impunha que ele tinha que trabalhar muitas horas por dia, e essa pessoa jovem, com um filho muito novinho, recém-nascido, precisando ir para casa para usufruir daquele momento agradável de você estar com a sua família, com a sua esposa, com um bebê recém-nascido. E o patrão, que já tinha tido 5 casamentos, alguns filhos em vários desses casamentos aí, falando assim: isso aí é bobagem, não se preocupa com isso, o importante na vida é ganhar dinheiro. E esse rapaz sofrendo muito, foi a mãe dele que me contou essa história. Porque uma coisa básica da vida, que é um pai conviver com um filho, estava sendo tomado porque o outro não reconhece o direito dele de usufruir dessa felicidade, dessa alegria que é ter os seus filhos. Então esse é o grande desafio que nós temos que ter, é reconhecer, né, que nós temos que trabalhar pela felicidade e o bem-estar das outras pessoas também, e não pensar só no nosso. Mas vamos ver também que não é tão generalizado assim no mundo essa indiferença à felicidade coletiva. Nós temos lá na Ásia um paizinho muito simpático, que eu gostaria de migrar para lá, me mudar para lá, mas acho que tem muitos impedimentos para isso, por causa da língua, da cultura, e as minhas provas estão aqui. Então, vou ter que pedir para uma próxima reencarnação. Porque lá, o governante teve a lucidez de medir o progresso desse país, não pelo produto interno bruto, as riquezas que o país produz dividido pelo número de população. Quando eles começaram a se abrir para o mundo ocidental, porque até então eles viviam muito fechados, como um reino, como aqueles reinos de conto de fada, que parece que ninguém sabe direito como as coisas acontecem lá, eles começaram a perceber, isso influenciado pela cultura, pelos valores da religião predominante, o budismo ali, eles começaram a perceber que eles não poderiam entrar nessa onda desse mundo que nós estamos vivendo hoje, de que se mede o desenvolvimento de um país pelas riquezas que ele produz, riquezas materiais. Porque esse foi um equívoco que nós cometemos aí durante muito tempo e até hoje cometemos, de achar que a felicidade está atrelada a quanto mais riquezas nós temos. Então pensa que um país é muito desenvolvido porque tem muita riqueza, produz muita riqueza. Mas quando ela não é bem distribuída, não adianta nada. Lá eles pensaram numa outra coisa. O índice de desenvolvimento deles seria a felicidade nacional bruta. Eles têm a medida das riquezas materiais que eles produzem, mas eles mediriam o desenvolvimento da sociedade deles pela felicidade da população. Como as pessoas estão se sentindo? Estão se sentindo bem? Estão se sentindo felizes? Estão satisfeitas com a vida que elas têm? Tem alguma coisa que elas gostariam de mudar muito? É isso que eles avaliam. Então, esse governante muito lúcido deu esse direcionamento. Nós não temos muitas outras informações, porque é lógico, né? Um paizinho sem importância política, um paizinho que não produz tanta riqueza, está preocupado com a felicidade das pessoas, não falam tanto dele assim. Mas falamos muito do quê? Das dificuldades econômicas, políticas no mundo todo, as guerras, os conflitos, e sobra pouco espaço para falar disso. Que talvez esse país é o único que está certo hoje. Estão buscando a felicidade das pessoas. Isso eles começaram a se dedicar a esse trabalho a partir de 1970, quando começaram a se abrir para o mundo ocidental. Então eles realmente encontraram o caminho certo que todo governante deveria pensar. Pensar, ao invés de levar riquezas, se desenvolver, entrar nessa corrida, dessa competição, porque realmente é muito bom ter tudo o que o progresso nos oferece, é ótimo. mas a que custo nós estamos conquistando tantas coisas, né? Hoje se trabalha tanto para se ter tanto, consumir tanto, e a felicidade mesmo está nisso? Pode também estar, porque vai depender como nós vamos nos relacionar com esses bens. Bens que eu não posso usufruir, não faz muito sentido, não traz muita felicidade. Bens que me tiram aqueles momentos preciosos da vida, que nem precisam de bens para serem usufruídos, também não são tão importantes assim. Então nós não vamos fazer uma crítica, então, àqueles que estão envolvidos hoje na busca do conforto material, porque ele também é necessário, ele também é importante, faz parte do nosso progresso. Mas o que nós precisamos medir é exatamente o quê? É perceber que essa busca das coisas materiais, elas não podem tirar a nossa felicidade, porque elas podem nos ajudar, mas também podem atrapalhar na conquista da felicidade. E dessas ideias que nós vamos analisar hoje, nós vamos então procurar entender onde está o equilíbrio de tudo isso. Olha, mas antes, vamos ver algumas definições comuns que as pessoas apresentam sobre felicidade. Desculpem ficar aqui de costas para vocês, tá? Olha, felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Uma frase popular, não consegui ler aqui, não está legível aqui. Como? Vocês estão bem de visão, hein? Parabéns. Então, ó, essa ideia ela tem um valor, sim, né? Se você pensar no item escolhas bem feitas. Mas quando a gente pensa no item sorte, para nós que temos o pensamento apoiado no Espiritismo, fica muito estranho pensar o que é sorte, né? Será que ela é uma arbitrariedade do universo, que para uns ela privilegia, para outros não? O que é essa sorte, né? O Espiritismo, o entendimento geral que nós temos é assim. Não existe sorte como um privilégio, como um favor, como algo especial que você faz e você atrai algo para te favorecer. E que o outro, por não saber como fazer, não consegue ter sorte. Sorte, no conceito popular, ela não é considerada existente no Espiritismo. Porque todo mundo recebe aquilo que é necessário na sua evolução. No fundo, todo mundo é muito sortudo, porque todo mundo está destinado ao bem maior da felicidade. Então ninguém nasceu sem sorte, todo mundo tem sorte. Só que a sorte, para nós, na verdade, variando aí o significado da palavra, hein? Sorte para nós, na verdade, não seria só situações boas. A sorte pode ser a situação desafiadora que nos faz crescer, que nos modifica. Então, passar por um problema pode ser sorte também, porque ele te desenvolve, te faz crescer. Então, na verdade, sorte como privilégio não existe. O que existe é o quê? Experiência que você precisa passar para vencer uma situação que você ainda carrega dentro de você para se tornar melhor. Mas sorte mesmo como favor, como algo especial, que um objeto possa trazê-la, tudo isso ficou já bem esclarecido pela espiritualidade de que não existe. Né? Agora existe sim atitudes, uma postura mental, existe sim uma atitude perante a vida que abre caminhos, que favorece as coisas. Aí nós vamos perceber que não é bem um favor, é algo que, se nós passarmos a nos conduzir de acordo com essas leis, vamos dizer assim, nós conseguimos ter resultados melhores na vida. Mas tem uma outra definição aqui, ó. Felicidade se acha em horinhas de descuido. São aqueles momentos em que a gente deixa tudo para lá e não se preocupa tanto com os problemas, com a rotina, com as dificuldades. É uma felicidade bem pequenininha, né? Mas é um momento também muito agradável que nós devemos usufruir mais na vida. A gente viver muito tenso, muito preocupado, viver 24 horas por dia pensando num problema, porque nós fazemos isso, nós dormimos e sonhamos com os problemas. Porque como espírito, o nosso corpo está dormindo, mas como espírito, a nossa mente trabalhando. Quem já viveu essa preocupação de ficar o tempo todo com a mente dividida, uma na vida aqui, diária, cotidiana, e uma outra parte da mente focada num problema, sabe o tormento que é isso. Então tem hora que nós temos que largar tudo isso e partir para esses momentos de refazimento. Mas ainda assim é uma felicidadezinha que a gente tem ali, momentânea. Na verdade, vamos dizer até melhor, não é uma felicidade. É um momento que a gente deu trégua a gente mesmo. Outra coisa que nós vamos ter, ó, A felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Olha, não debatendo o problema do álcool, que é gravíssimo, mas aquele momento da pausa, da confraternização, do relacionamento, da distração, ele é um momento necessário. Não precisamos beber a cerveja. Hoje em dia temos até a cerveja sem álcool. Uma ótima opção para quem gosta da cerveja. Eu só não entendi ainda por que ela tem que ser mais cara que a cerveja que tem álcool. O governo podia dar um incentivo, né? Vamos tirar os impostos da cerveja sem álcool? Aí as pessoas começariam a beber cerveja sem álcool, porque ia ficar muito mais barato. Ia diminuir bem o consumo da cerveja com álcool. Você acha que não? Ah, porque o povo quer o álcool. Quer as onzeiras. Exato, porque a pessoa acredita que esse estado de alteração que o álcool produz e outras drogas produzem, é isso que dá o bem-estar. E é onde cai na ilusão e traz uma série de consequências, de comprometimentos. Mas o momento da confraternização, da parada, de estar ali mais descontraído é fundamental também e nos ajuda a viver realmente, nos dá força para viver. E tem aqui uma definição também assim: a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. Fica sem comer 3 dias para você ver. Né? É relativa essa frase também. Depende do que nos falta. E se nos falta paz? E se nos falta confiança? Dá para ter felicidade? Não dá. Fica difícil. Mas naturalmente depende de como nós vemos essa situação. Se nós vemos que é transitória, que é passageira, que é um momento da vida e não vamos nos amargurar por isso, nós talvez consigamos resistir melhor. Mas não vamos usufruir de felicidade nesse momento. Então a gente vê que esses conceitos todos de felicidade, que são comuns, são populares, eles são relativos, eles dependem do ponto de vista, dependem da vida que a pessoa está tendo. Então, como nós precisamos de uma definição mais clara, mais objetiva, mais confiável, vamos buscar essa definição numa fonte, né? Antes, vamos passar por essa pergunta e refletir para nós mesmos. O que é felicidade para você? Pudéssemos aqui abrir uma roda de conversa e perguntar, cada um daria um conceito diferente, porque cada um está numa condição espiritual diferente. Não quer dizer que um está mais evoluído que o outro necessariamente. É que a experiência, a vivência, o que já se absorveu da vida é diferente para cada um. Então, naturalmente, o conceito de felicidade pode ser diferente, né? Nós vamos ver, para ter mais segurança no que é essa felicidade, nós vamos buscar as informações, então, que nós temos na doutrina. Lembrando que hoje, né, aniversário de Allan Kardec, lembrando que neste ano nós estamos comemorando 150 anos do livro Céu e Inferno. Então nós temos aqui, ó, uma definição que ele nos trouxe lá de felicidade, que é essa daqui, ó. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência do atrito pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa é a suprema felicidade. É o alvo para o qual todos nós estamos nos dirigindo. Isso aqui é o que nos chama diariamente em busca da felicidade. Porque nós trazemos dentro de nós a ideia de que isso é possível, uma vida assim. Porque nós sonhamos com ela. Não foi só a fabulação de pessoas românticas que ao longo da história imaginaram que a humanidade poderia ser feliz. Não é só uma criação da mente humana de que existe esse estágio. É o espírito infinito que habita um corpo e que anseia, que deseja algo que ele não sabe ainda e que busca nas coisas exteriores do mundo. E que busca em coisas que nem sempre ele consegue reconhecer que elas não levam ao alcance dessa felicidade aqui. Mas esse aqui é o nosso alvo maior. Isso aqui é algo que nós ainda não conhecemos. Eu, pelo menos, não conheço isso ainda. Mas nós trazemos a intuição e sabemos, pela orientação desses sábios mentores da espiritualidade que nos guiam há muito tempo, que esse é Então, o nosso grande alvo, que é para isso que nós estamos aqui, para um dia a gente poder usufruir dessa grande felicidade. Mas até lá, será que tem um outro nível de felicidade que a gente pode usufruir? Além daquelas concepções comuns, tradicionais, populares, será que temos uma felicidade mais definida, melhor esclarecida, algo que a gente possa fazer aqui para ser feliz? Nós vamos buscar essas respostas aqui, olha, nas questões de O Livro dos Espíritos que nós vamos começar a analisar agora. Porque lá ele nos traz algumas ideias, eu não explorei todas, por isso que eu considero que é importante que lembrem, memorizem ou anotem essas questões e depois vão, pelo número, lendo as seguintes, para aprofundar essa reflexão, para descobrir outras definições de felicidade. Então nós vamos ver o que, que os benfeitores da humanidade nos disseram sobre a felicidade. Olha, a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. Então a gente não carregar ilusões de que nós seremos sempre felizes aqui. Isso nos dá uma lucidez, nos dá uma segurança e nos dá mais firmeza. Porque se nós ficamos iludidos de achar que nós vamos ser sempre felizes, que vamos ter a vida ideal aqui, nós vamos nos decepcionar muito. Porque nós teremos muitas situações que nos tirarão a paz interior. E às vezes isso se prolonga por meses, por anos na nossa vida. Mas nós não podemos perder a ideia de que aqui não dá para ser feliz completamente, mas ainda assim nós podemos usufruir uma felicidade que é compatível a esse mundo, porque ela existe. Esse mundo, embora seja um mundo de provas e expiações, dependendo da nossa atitude perante a vida, podemos amenizar muito essas provas. Podemos até mudar provações na nossa vida. Podemos amenizar muito o sofrimento. E nós temos as receitas para isso. Nós já sabemos o que fazer. A grande dificuldade é nós mudarmos, não as nossas crenças, os nossos saberes, mas é algo que está mais profundo em nós, que é o nosso comportamento que se repetiu por tantas vidas de uma determinada maneira, que hoje, mesmo aceitando que uma coisa é verdade, que é melhor agir assim, quando a gente vai ver, a gente está agindo diferente. E esse é o nosso grande desafio, permitir que as ideias passem para o campo da ação da nossa vida. É aí que nós começaremos a nos tornar felizes. E aí então nós temos mais reflexões. Olha, a felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a infelicidade. Isso é uma síntese do que está lá na questão 921. Nós temos inúmeras situações atualmente que estão nos prejudicando a vida, porque nós as atraímos para nós. Pela nossa atitude, pelos valores ultrapassados que nós trazemos, pelos nossos descompromissos, pelas nossas, os nossos posicionamentos, pela dureza do nosso julgamento, pela rigidez do nosso caráter. Então nós precisamos meditar muito para descobrir o que em nós está impedindo a nossa felicidade. Mas sem culpa, sem sentimento de autodestruição, porque isso não leva a nada. É tentar desenvolver aquela lucidez de se reconhecer errado, mas com a vontade de mudar. E aí nós temos aqui mais indicações. Olha, ainda da questão 920. Mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Eu acho incrível os para-atletas. Mudou esse nome? Porque acho que estava para mudar alguma coisa. Mas vamos dizer lá, as pessoas que têm deficiência e se dedicam a atividade esportiva. Ele poderia ficar na sua cadeirinha de roda, sentadinho, jogando dama, não podia? Mas não, ele foi atrás de algo para superar o limite que ele gostaria de superar. A gente poderia pensar, não, a prova dele é ficar parado. Talvez não. Talvez a prova desse espírito da imagem que a gente vê aqui é a daquele que tem que vencer, apesar da dificuldade física, ainda assim vencer os seus limites. Ele está se tornando feliz porque ele não se acomodou a uma situação. Ele não pegou a sua deficiência e transformou em revolta e ficar hostilizando a vida, o mundo, as pessoas. Ele foi em busca de algo que o satisfizesse, que trouxesse bem-estar, algo que desse a ele resultado, que é competir mesmo com a limitação física. Agora, quantas provas nós não usamos como argumento para impedir de realizar uma série de coisas? Quantas coisas a gente se justifica para parar de fazer algo, dizendo, eu não mereço, eu não posso, eu não devo, é minha prova, é minha expiação, é melhor eu ficar aqui sofrendo. A gente pode não colocar dessa forma clara, mas a gente age assim. Tem muita coisa na vida que é para nós, e nós ainda não começamos a usufruir. Tem muitas experiências na vida que era para estar acontecendo, mas a gente ainda não permitiu elas acontecer. Porque o nosso pensamento, muitas vezes, ele é contra a nossa evolução, porque a gente pensa, eu nasci com uma limitação física porque eu tenho que sofrer. Sim, você tem que sofrer a limitação, mas você não precisa se deixar vencer por ela. Pode encontrar uma forma de superá-la. Então, nós podemos ser tão felizes quanto se possa e podemos amenizar os males da vida. Podemos amenizar todas as nossas provas, todas as nossas lutas. Ainda, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos essas regras, então, de felicidade. E vamos buscá-las lá no Livro dos Espíritos, começando a... que na questão 921, ainda nela, nós temos assim, olha, a maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Então, o dia que a gente conseguir agir de acordo com a lei divina, não a lei dos homens, não as interpretações dos homens, por isso que nós temos que pegar lá a questão 920, 921 do Livro dos Espíritos, ler e buscar pela nossa intuição o que aquilo tem a dizer à nossa vida. Não é um oráculo isso não, viu? Não é algo mágico que a gente encontra respostas fáceis. Mas a gente realmente meditar. Meditar mais nessas questões que são dos sábios benfeitores, muito bem controladas por Kardec, que comparou com outras comunicações, do que com tanto livro espírita que tem por aí, que muitas vezes são obras que a gente não consegue saber o valor real delas. Nós temos que ler muito o Livro dos Espíritos, ler muito o Evangelho segundo o Espiritismo. As outras literaturas são sempre secundárias. Nós vamos encontrar as respostas para os nossos dilemas aí. Nós vamos, através da meditação, da oração, nós vamos saber o que ela tem a nos dizer. Mas não é um oráculo, não é algo que você vai abrir, ah, está aqui a receita do dia feliz, não é isso. É um trabalho longo de anos para a gente poder encontrar essas respostas para nós. Mas então ele nos fala isso, olha, que é a prática da lei de Deus que vai prevenir o sofrimento evitável. Então nós precisamos descobrir hoje, em nossas ações, no que nós estamos fazendo, o que nós não estamos respeitando da lei de Deus. O que nós estamos, no nosso contato uns com os outros, desconsiderando. É aí que nós vamos começar a ter que fazer aquele trabalho árduo de seguir essa lei divina. De realmente nos encaixar nela. Porque a nossa grande dificuldade não é tanto saber o que é a lei divina. É fácil saber. Nossa grande dificuldade é trazê-la para a nossa vida. É viver de acordo com ela. Quem descobre como fazer isso encontrou a receita da felicidade que é alcançável neste mundo. Porque a hora que a gente se ajusta, se equilibra, nós temos paz de espírito, temos segurança, temos a felicidade relativa. E aí você vai me perguntar, mas onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam lá na questão 621, na consciência. Nós sabemos, por uma análise mais profunda, por uma meditação mais profunda desses ensinamentos, a nossa consciência é capaz de nos levar e nos guiar. E se ainda se for para um caminho parcialmente correto, um caminho ainda imperfeito, foi o que nós alcançamos, o que nós pudemos alcançar. E ele não está errado, porque foi a experiência que a gente naquele momento julgou a correta para aquele momento da nossa vida. Então o importante é se deixar conduzir pela consciência. Às vezes a gente fica lutando contra ela, que nos diz, é assim, age assim. E a gente fica iludido por uma série de coisas que vem exteriormente. Lê um monte de coisa, ouve um monte de pessoas e se confunde. E a resposta está dentro de nós. Por isso que a gente não precisa de espírito falando, faz isso, filho, faz aquilo. Por isso que nos momentos, às vezes, muito difíceis, dependendo ali da pessoa, eles não vêm falar nada mesmo. Porque a gente tem o acesso. A gente tem o canal de comunicação com Deus. É só a gente não corrompê-la, não desvirtuá-la. Mas nós trazemos dentro de nós já isso. É óbvio que nós estamos falando de pessoas que já têm boa vontade, que já estão tentando o caminho do bem. Estamos falando de pessoas que estão totalmente perturbadas, comprometidas, que muitas vezes precisam ser até tolhidas na sua liberdade para não errarem mais. Estamos falando da pessoa que está totalmente distante do bem. Mas nós, que somos criaturas ainda muito imperfeitas, mas que também temos muitos acertos e que também estamos tentando o bem, nós podemos ter essa fonte desse conhecimento da lei divina e nos guiar pela consciência. Mas nós temos que ouvi-la, nós temos que realmente parar e entrar lá no nosso mundo interior e realmente descobrir o que nós temos a fazer na vida. E olha, a compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz senti-los menos infelizes. Essa é uma regrinha básica que a gente pode ter na vida para alcançar a felicidade. É perceber que essa hora difícil é um momento. E a gente não julgar toda a nossa vida por um momento. E não nos julgarmos também por um momento. Por uma situação de desequilíbrio. Às vezes a gente quer se tolir, se bloquear, dizendo, ah, eu fiz tal coisa, eu estou errado, eu não tenho mais dignidade para estar fazendo isso ou aquilo. Mas a gente não deve se punir por um momento apenas da nossa vida. Porque todos nós temos oportunidade de nos renovar a cada momento. Essa é a mensagem do cristianismo primitivo ensinado por Jesus. Essa é a mensagem dos espíritos puros que ensinaram a Kardec no século XIX. Todos nós podemos nos renovar a qualquer momento da nossa vida. Todos nós podemos ter uma vida nova a qualquer momento. Basta que a gente deseje, que a gente trabalhe. E nós nos tornamos outras pessoas. Mas tem que ter um esforço, uma dedicação, um empenho nesse sentido. Então, acreditando que a nossa vida vai ser melhor, confiando nessa esperança, nós temos sim condições de tornar os males pequenos e enxergar lá na frente resultados melhores. E é isso que vai nos dar força para vencer o momento presente. Por isso que, olha, não importa qual seja a prova, não importa a dor que a gente experimente nesta fase da vida, ou quanto o mundo esteja tumultuado, perturbado, seja o mundo exterior, seja a nossa casa, isso vai passar. Mas o que nós temos que fazer é nos mantermos dignos, fiéis aos valores que nós acreditamos. Nos mantermos realmente confiantes de que o bem que nós fazemos está correto e que vamos continuar fazendo. Temos que continuar acreditando nisso. E isso vai nos dar força para atravessar esse momento e experimentar situações melhores no futuro. E ainda temos aqui, olha, na questão 922, para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. E para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Isso aqui é fácil e barato de ter. Ó, vida material, o essencial é a posse do necessário. Você tem abrigo, você está dignamente vestido, você tem condições de pagar suas contas, você está bem agasalhado e bem alimentado, você tem a condição mínima para ser feliz, materialmente falando. Não precisa trocar de carro todo ano. Se tiver dono de concessionária aqui, me desculpe, tá? A gente entende que a sociedade precisa desse processo, mas precisa em termos, né? Mas é isso. Nós já temos talvez o necessário para ser feliz materialmente. Né? Tem uma propaganda aí que fala de reforma de casa, né? Que a apresentadora ela brinca com aquela história da casa ter sido reformada há 20 anos, ou que a mulher vai no banheiro, ela nem se sente bem no banheiro, porque o banheiro é de 20 anos atrás, não é isso? Se a felicidade a gente está atrelado a isso, nós precisamos rever o nosso conceito. Eu queria trocar até o marido. Você vê, você acha? É, porque vai querer sempre coisa nova, né? Mas um aviso, são as coisas mais velhas é que às vezes tem mais valor, porque resistiram mais ao tempo, né? Então aquele velhinho acabado lá, né? Talvez ele seja o melhor companheiro para aquele momento. Mas olha só, e para a vida moral. É a pureza de consciência. É a gente fazer aquilo que a gente considerou certo no momento, pensando no bem maior, no bem de todos, né? E a gente ter fé no futuro, ter confiança. Quando a gente age assim, as pessoas vão falar: ah, você não tem muito para ser feliz. Nós temos, sim. É isso que é realmente estar bem na vida. É isso realmente que é... Quando a gente conseguir se ajustar a esse modelo de vida, nós vamos nos sentir muito melhores. Nós vamos sentir realmente a felicidade possível. Só que é lógico, né? Se eu continuar acreditando que a fé está no excesso de bens materiais, ou melhor, que a felicidade está no excesso de bens materiais, se eu continuo distorcendo a minha consciência para poder fazer coisas que eu já sei que não são certas, mas eu continuo fazendo, e eu não acredito no futuro, eu vou viver cheio de ansiedade e vou atrair situações muito complicadas na minha vida. Porque vou procurar situações que eu vou acreditar que vão me dar segurança, conforto, bem-estar, tranquilidade. Vou tentar controlar as pessoas, vou tentar enrolar as pessoas para ter mais domínio sobre elas. Vou moldando a vida de uma tal forma que se perde a simplicidade. E é na simplicidade que a felicidade existe também. É a vida não ser tão complicada, né? Tem mais regrinha aqui, olha. Não termos como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. Está lá nas questões 923 e 26. Nós, às vezes, estamos tendo coisas maravilhosas hoje na vida e nós estamos de olho no que o outro tem. Porque realmente pode ser muito melhor do ponto de vista material do que nós temos. Mas, se tivéssemos aquilo, quem garante que nós seríamos felizes? Tem uma série de situações que a gente busca na vida, acreditando que vai trazer paz, bem-estar, e quando a gente percebe, aquilo só traz infelicidade. E quando a gente realiza, só traz infelicidade. Então é realmente pensar, talvez já tenhamos tudo o que é necessário para sermos felizes. Não precisamos tomar como parâmetro a vida dos outros. Porque nós não sabemos o que aquela pessoa tem de prova a experimentar. O que ela fez para conquistar aquilo. Talvez nós não sejamos dispostos a fazer. Então, na verdade, nós temos que focar a nossa visão em nossa própria vida e não comparando-se aos outros. Isso também reduz muito a nossa impressão de uma vida infeliz. Porque nós começamos a reconhecer o que realmente nós já temos, aquilo que realmente nos pertence e aquilo que realmente nos ajuda. E ainda temos, olha, questão 926 e 27 é falar isso, ó. Não aceitar necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Questão 926 e 27. Hoje, os meios de comunicação, de forma massiva, nos trazem uma ideia de felicidade totalmente errônea. Nos impõe uma ideia de que temos que comprar, temos que consumir, temos que trabalhar para conquistar aquilo e outras coisas. E realmente isso pode ter sua importância, seu valor na vida, mas o importante é a gente agir consciente. Vou comprar algo, não porque estou sendo induzido, porque realmente é importante, é necessário e eu posso. Eu trabalho em escola com jovens e eu fico assustado quando eu vejo jovens com um celular que custa quase 3 mil reais e ele mal tem um calçado adequado para usar. Eu fico assustado quando eu vejo que ele tem um tênis que eu não tenho coragem de comprar. Porque custa 1.000 reais. Aí você vai conversar, você vai sondar, a mãe comprou a prestação, sei lá, quantas vezes, 10, 15 vezes. Então veja, a pessoa está buscando uma felicidade e está se comprometendo perante a vida, por quê? Porque é uma pressão para que sejamos assim hoje, consumistas, não é? A gente tenha cada vez mais, compre cada vez mais. Hoje os produtos são feitos para durar muito pouco, para a gente ficar comprando toda vez. E se a gente não consegue trocar alguma coisa, a gente fica infeliz porque não troca. Não é? Agora não é só isso. Tem outros níveis de consumismo que nós estamos acreditando que nós temos que ser como as outras pessoas também. Nós estamos consumindo ideias de que o personagem feliz lá é alguém que se realiza daquela forma e que para nós também sermos felizes, nós temos que nos realizar daquela forma. E de forma massiva ficam insistindo em ideias que são veiculadas e divulgadas. E acreditem, tem pessoas que se levam por isso. Tem um caso que minha esposa contou uma vez, que ela presenciou a história, de uma mulher que viu lá a atriz com o cabelo acordando ali na cena da novela, cabelo todo armado, todo feito, bonitinho, e ela foi no salão de beleza e queria um tratamento capilar que aquele personagem da novela também usava. Porque na cabeça dela, ela acreditava que aquela cena de novela era realmente assim. A atriz que acabara de acordar não tinha acordado. Ela tinha deitado há poucos minutos antes de começar a filmar a cena, o cabelo todo arrumado. E ela queria a tal escova lá, a escova, né? Queria a tal escova no cabelo que o personagem tinha, porque ela levantava. Gente, tem gente que acredita isso. Ah, é uma pobrezinha de baixo nível social. Não era. Então tem muitas coisas que nos mostram, que nos falam, e as pessoas acham que essas coisas existem, que tal situação existe. Então não nos deixar levar. Não nos deixar impressionar. Aliás, muito pouca coisa da televisão se aproveita, viu, gente? Aliás, acho que coisa nenhuma. Me desculpe. É melhor não. Vai assistir um bom filme, um bom documentário, uma boa série que já está bem avaliada. Mas olha, essa programação da TV aberta brasileira, me desculpem. Às vezes eu assisto, às vezes a gente acha até graça em uma ou outra coisa, mas a maioria não é boa. Culturalmente, intelectualmente, espiritualmente, moralmente, a gente tem que afastar isso. Você está lá assistindo à tarde a TV e aparece a infelicidade da chamada da novela insinuando uma relação sexual entre dois adultos e a criança está na sala. Aí tinha um canal de TV que eu achava que eles não faziam isso. Passaram a fazer também isso. Fizeram a chamada do filme de forma maldosa no meio dessa novelinha aí que passa aí, que é só para criança. Pode não terem percebido, mas foi maldoso a situação. Para que despertar a mente da criança tão cedo para a vida sexual? Para quê? É uma coisa maléfica, é mal intencionada. Por isso que a gente tem que boicotar essa gente. Viu? A gente vai trazer mais bem-estar. Ouçam música boa em casa, façam leituras em casa, assistam programas já selecionados, porque a TV aberta, ela é um gerador de infelicidade. Mas vamos continuar aqui, ó. E tem uma história de Gandhi muito bonita, eu não sei se ela é verdade ou não, mas ela é uma ideia interessante, que quando ele foi visitar um país, ele foi recepcionado lá por um representante do governo. Ele já era famoso pelo seu trabalho como pacifista, e ele então começou a admirar os objetos de uma vitrine. E aquela pessoa que tinha ali para recebê-lo e acompanhá-lo, chegou perto dele e perguntou, né, senhor Gandhi, eu estou autorizado a atender qualquer pedido do senhor, o senhor gostaria de um desses objetos, né? E ele refletiu e falou para ele, não, eu estou achando muito bonito, mas estou me sentindo feliz de não precisar deles para ser feliz. Ele pôde contemplar a beleza de uma peça, de um objeto, da destreza de quem produziu aquilo, da estética de quem elaborou aquilo, mas sem precisar desejar aquilo. Ele se sentiu feliz por reconhecer a beleza de algo e por reconhecer que ele não precisa daquilo para ser feliz. Então isso é o que nós precisamos talvez aprender. Reconhecer que existem coisas bonitas, legais, bacanas, mas elas não precisam estar na nossa vida para a gente ser feliz. A gente não precisa aceitar essa ideia de que nós, para sermos felizes, temos que ter esta ou aquela situação, ou termos este ou aquele objeto. E ainda, olha, na questão 928 e 929, outra regrinha para ser feliz. Seguir a nossa vocação íntima para aquilo a que nos dedicamos. Por exemplo, a escolha da profissão. Quantas pessoas são infelizes no trabalho? Porque escolheram aquilo que elas queriam. Escolheram aquilo que elas foram empurradas, obrigadas, que alguém determinou, que a sociedade disse para ele quando era jovem e foi escolher a profissão. Ah, isso dá muito dinheiro, vai por esse caminho. Tem profissões que dão muito dinheiro e tem gente que não ganha dinheiro nenhum com elas. Por quê? Porque não fazem com toda a paixão, com toda a garra. Estão ali, mas não conseguem tirar o melhor daquilo. Não é? Porque não é aquilo que a pessoa gostaria de estar fazendo. E muitas vezes a gente fica com certas ideias, ah, é a minha prova, eu tenho que estar lá. Talvez não. Por isso a gente tem que ouvir a consciência. Porque se a gente às vezes pode mudar o nosso destino, não quer dizer que a gente tenha que estar atrelado a nenhuma situação. A gente precisa refletir muito e meditar muito e se desvencilhar de certas ideias que nos impõem. de que nós estamos com um destino marcado, determinado, que está tudo traçado e a gente não tem escolha. Há poucos dias ouvi de uma pessoa um barbarismo desse, uma pessoa que se diz médium espírita, dizendo que no espiritismo tem livre-arbítrio. Loucura da pessoa, né? Nós, o que mais aprendemos é que nós temos livre-arbítrio, podemos usá-lo. Médium ignorante, que não estuda, que não lê, que não conhece a doutrina e fala em nome do espiritismo. E o pior que foi falar para uma pessoa e desanimou completamente a pessoa à busca de uma nova situação, de uma melhoria na sua vida, não que quer ganhar mais, só quer trabalhar com satisfação. Ela está buscando o que o livro dos espíritos manda fazer, buscar a vocação. Falar para um jovem que ele tem que trabalhar num lugar porque é prova dele, está desrespeitando o que os benfeitores da humanidade falaram. A gente tem que buscar a vocação que a gente tem. Então, se o nosso filho gosta de uma área, gente, e ele tem vocação para aquilo, tem habilidade para aquilo, pode não dar muito dinheiro, mas ele vai ser feliz trabalhando naquilo. Apoia ele, incentiva ele. Se ele gosta da outra área, ele tem vocação para aquilo, apoia ele nisso. Não fica botando na cabeça que o jovem tem que fazer isso ou aquilo para ser feliz. E às vezes eles vão ficar trocando de objetivos desde a infância. Uma hora ele quer ser músico, outra hora ele quer ser médico, outra hora ele quer ser não sei o quê, e ele vai mudando os interesses. E a gente fica falando, ah, estou embarcando na sua todas as vezes, porque você já quis ser tudo. É o natural, eles estão procurando, eles estão buscando. Nosso papel de pais, o que é? É apoiar nessas descobertas. Tudo que for digno que eles buscarem para conhecer e experimentar, nós temos que apoiá-los, para que eles possam saber realmente qual a vocação que eles têm. E muitos pais, por querer guiar o futuro do filho, está comprometendo a felicidade deles. Não somos nós que vamos escolher os caminhos deles. Nós só temos que amparar para eles fazerem escolhas conscientes. Mas são eles que têm que fazer as escolhas. E vamos ver se tem mais uma regrinha. Ó, tem sim. Acho que já acabou, né? É agora que acaba o horário? 4 horas? É isso? Vamos encerrar. Ó. As maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, etc. Ninguém sente isso aqui, né? Ninguém nunca sente, né? Ai, que bom. Fico feliz porque eu pensei que era só eu que nunca tive isso aqui. Mas tudo bem. Olha só. Isso daqui é o grande desafio que nós temos que trabalhar. Mas também tomar cuidado. Porque às vezes tem situações na vida que nós temos que ser um pouco ciumentos. Tem situação na vida que talvez não é inveja que nós vamos ter, mas é perceber que se o outro pode conquistar com trabalho, nós também podemos conquistar. A gente não pode ficar perguntando por que que ele sim e eu não. O que a gente tem que perguntar para a gente mesmo é assim, por que que ele trabalhando consegue e eu trabalhando não? É dessa resposta que a gente vai conseguir. Às vezes o que a gente tem que ter é não um pouquinho de orgulho, vamos mudar a palavra, mas talvez a gente tenha que ter um pouco mais de autoestima. Não é? Porque às vezes a gente tem uma autoestima muito baixa, deixar todo mundo pisar e controlar a gente, isso não é ser bom, isso não é estar evoluindo. Sempre abaixar a cabeça e sempre ceder, nem sempre é sinal de sabedoria. Às vezes é necessário alguma imposição na vida. Só que quem vai dizer isso para nós? A consciência. Porque ela é o nosso guia. É ela que nos absolve lá na frente ou condena. Então se eu sigo a consciência numa ação, mesmo que aparentemente ela seja errada, mas é a consciência, não é a vaidade, não é o orgulho, mas é a minha consciência, lá na frente o que me absolve, o que me dá paz é isso. Então sigamos a nossa consciência, que ela que é a grande reveladora da lei divina para nós. E olha, aceitar o inevitável como a morte, podíamos comentar mais, mas não vamos, essa parte a gente vai pular também. E vamos buscar aqui a imagem do nosso querido mestre, Jesus, médico das nossas almas. E ele falou algo importante sobre felicidade. Olha o que ele disse. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus foi a expressão que ele usou para dizer dessa vida maior, dessa condição que nós ainda não estamos aptos a vivê-la, mas ele disse que já estava dentro de nós. Alguns intérpretes do Evangelho dizem assim, que Jesus estava se referindo a ele mesmo, porque por algumas traduções dá a entender que era ele no meio dos discípulos. Outros já entendem que Jesus estava se referindo à felicidade entre eles, porque eles vivendo aqueles ideais, se apoiariam, se ajudariam. E outros entendem que isso é algo interno do indivíduo. Qualquer uma dessas interpretações nos ajuda a reconhecer o valor dessa afirmação. O reino dos céus, ele já existe em nós, em potencial. Nós temos que desenvolver. A paz, a harmonia desse reino dos céus já existe em nós. Nós temos que conquistá-las. A felicidade é algo que já está para nós, mas nós temos que conquistá-la. Nós temos que fazê-la expandir na nossa vida. Está já disponível para todos. Pode já começar a usar. Tá bom? Que Jesus então abençoe a todos, ilumine a vida de cada um de vocês e a minha principalmente, que estou precisando muito, para a gente continuar firme e que todos possam ter aí uma semana que se inicia amanhã, que é o primeiro dia da semana, muito abençoada, muito iluminada, com muita esperança. Vamos vir todos aqui para o Zil da Gama, vai ter a palestra da Deusa, que é maravilhosa. Eu não vou poder vir porque eu vou estar lá em Arujá. Mas que então tenhamos todos aí muitas oportunidades de aprendermos, de crescermos, de conquistarmos a felicidade, porque tudo isso é para nós. Todo esse bem maior da vida é para cada um de nós. Muito obrigado a todos.